A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que eu reparto com vocês mais uma porção da palavra do Senhor, enfatizando o tema da resistência e da resiliência no curso de treinamento para obreiros, particularmente uma escola para formação de liderança cristã, uma grande necessidade que temos numa igreja que cresce bastante numericamente e que precisa ter uma liderança apta para realizar essa condução do povo em direção à vontade de Deus. No texto de Isaías, no capítulo 65, no verso 17 em diante, nós temos o tema do um novo céu e uma nova terra. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para a felicidade. Por Jerusalém me regozijarei em meu povo e terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para outros se alimentarem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor ou trabalho. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte, palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, esse é um lindo texto. É um texto onde o Senhor está falando com o profeta Isaías e já apontando aquilo que ele realizará na Nova Jerusalém, no tempo posterior à sua volta. É um tempo que nós chamamos de escatológico. As últimas coisas vão acontecer, ainda alguma dor, algum sofrimento. E depois nós experimentaremos a vontade plena do Senhor eternamente. Meus queridos irmãos, quando nós observamos esse texto, se somássemos aqui a muitos outros, por exemplo, quando não havia forma no universo, Deus disse: haja e houve luz e forma e firmamento e animais. Então, houve uma mudança. daquilo que não existia, Deus trouxe à existência. Com relação, por exemplo, ao povo de Israel, não havia um povo escolhido por Deus para transmitir a sua vontade a todas as nações, mas Deus chamou Abraão e os patriarcas, Isaque, Jacó, depois José, até que Moisés consumou a libertação do povo de Israel do Egito, e eles peregrinaram e se constituíram como uma nação. Nós temos todo o Antigo Testamento, Deus fazendo coisas novas. Nós temos, sobretudo, no Novo Testamento, Jesus estabelecendo a nova perspectiva, o novo modelo, o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de toda a lei, de todo o dito profético, de todos os salmos e ditos sapienciais, tudo que está no Antigo Testamento foi mudado, transformado, consumado pela obra de Jesus. Depois, os apóstolos também mudaram a história da humanidade, pregando o Evangelho da nova criação. E a partir de então, todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, até que chegaremos a esse dia do novo céu e da nova terra, onde não haverá mais dor, mas haverá regozijo. Ora, se Deus é o Senhor que cria o novo, criar o novo pressupõe imediatamente. Você, obviamente, já acompanhou o raciocínio. Quem planta o novo, quem inaugura o novo, está mudando o estado das coisas. Então, junto com o conceito de novo, de nova criação, surge também o tema da mudança. E é sobre a resistência à mudança que nós queremos falar nesse nosso segundo encontro. Só peço perdão aos irmãos pela minha forte gripe, mas em breve já estará tudo em ordem. Então Deus opera a mudança. Ele não opera a mudança no conteúdo daquilo que ele é e daquilo que ele faz. Porque aquilo que ele é e faz, entre aquilo que ele é e aquilo que ele faz, não há dissonância nenhuma, não há contradição nenhuma. Pelo contrário, Deus é absolutamente coerente. Então, o que ele é se reflete no que ele faz, e o que ele faz é o reflexo daquilo que ele é. E Deus cria o novo. E se ele cria o novo, nós temos que pressupor que existe diante de nós um espaço para a mudança. Mudança do quê? Mudança para quê? Mudança da nossa fé? Não. Mudança do nosso Deus? Não. Mudança da reta doutrina de Deus? Não. Mudança do conteúdo do que o Senhor nos ensinou em toda a Escritura? Não. Mas há mudança na forma. Houve mudança na forma do universo, houve mudança na formação de Israel, houve mudança através da pregação da boa nova do Evangelho, haverá mudança no novo céu e na nova terra. Então, quando nós falamos em mudança e dentro do tema resistência, nós precisaremos fazer uma distinção entre aquilo que deve ser mudado e aquilo que não deve ser mudado. Contra o que nós devemos resistir e impedir a mudança? Contra tudo que revela, que reflete a imagem de Deus e da criação de Deus. Nisso nós não podemos de modo algum tocar. Isso é inegociável. Não temos que mudar isso. Mas a mudança de forma, se por um lado nós não temos que mudar o conteúdo, por outro lado, a forma das coisas mudam. Eu vou dar dois exemplos bem simples, um da própria Bíblia, que fala quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Ou seja, há uma mudança de caráter biológico em nós. Nós mudamos. Estamos em processo de mudança. Biológica, corpórea, fisiológica, todo dia, todo tempo. Por outro lado, há um outro aspecto que é a mudança que não diz respeito à vontade de Deus. E contra essa mudança no conceito do que Deus é e no conceito do que Deus nos deixou revelado na Sagrada Escritura, nós não podemos mudar, nós temos que resistir à mudança, porque uma mudança nesse caso seria o caos, seria o desastre. E é o que está acontecendo na sociedade, no mundo, as pessoas mudando aquilo que Deus estabeleceu e vivendo uma vida vazia e sem Deus. Então, voltando, estamos falando de resistência e ainda iremos falar sobre resiliência. Esse é só o segundo de 10 encontros. Então precisamos aprender a resistir, mas nós não podemos resistir à vontade de Deus. Com relação à vontade de Deus, nós temos que seguir estritamente. Um outro exemplo, eu falei de dois, é a mudança tecnológica. Se não fosse uma boa mudança tecnológica, eu não poderia estar falando com todos vocês agora, em várias partes do Brasil e do mundo, se não tivéssemos esse instrumento que hoje temos. Há mudanças que são positivas e nós não podemos resistir a essas mudanças positivas e que não mexem no conteúdo que Deus nos revelou, mas temos que resistir ao diabo, temos que resistir ao mal, temos que resistir ao mundo com seus valores corrompidos e temos que resistir à velha natureza humana que desobedece à vontade do Senhor. Resumindo essa introdução, estamos falando de resistência nesse segundo encontro, a partir desse novo material. Temos como texto base o novo céu e a nova terra, onde haverá uma mudança na situação de todos aqueles que forem salvos. E assim como no futuro, há muitas coisas que são boas e que nós não vamos resistir, que Deus nos deixou na sua palavra. E há outras coisas que contrariam a vontade do Senhor, e a elas nós vamos oferecer resistência. Tendo isso em vista, e citando também para que você possa adquirir, dando crédito ao professor e pastor Guilherme de Amorim Ávila Ximenes, no seu livro Resistência e Resiliência, que eu estou utilizando agora para 10 encontros com vocês. Estou fazendo só um resumo, mas eu espero que você adquira esse material. É da editora Garimpo, editora Garimpo, e você poderá adquirir, porque eu estou só fazendo um apanhado de ideias principais, um resumo daquilo que ele nos explica, mas é muito importante se você adquirir e se você ler esse livro. Bom, alguns aspectos negativos da resistência. Quando nós somos resistentes à vontade de Deus e à novidade de Deus e a novas formas em que o próprio Senhor pode utilizar para o anúncio do Evangelho, acabamos demorando em implantar mudanças. Então, a resistência negativa, ela gera uma demora na implantação de mudanças, em nome de Jesus, que você não demore para aceitar a implantação de mudanças que são necessárias para o melhor desenvolvimento da sua fé, da sua família e da igreja. Há também, como ponto negativo, uma dificuldade em lidar com ideias diferentes. A pessoa está firmada numa ideia, ela diz sempre foi assim, e alguém traz uma ideia nova e ela não aceita nada de novo nas formas, não aceita mudança das formas de desenvolver o trabalho. E isso gera uma dificuldade imensa das pessoas em lidar com ideias diferentes. Um terceiro elemento é que falta envolvimento emocional com novos projetos. A pessoa se nega a participar de novos projetos que tenham uma nova formatação, porque ela resiste emocionalmente. Então não podemos cair nessa cilada de resistir emocionalmente a projetos que vão ser uma bênção para o anúncio do Evangelho. Nem todos os projetos são bons, mas os projetos que não comprometam aquilo que Deus é, faz e aquilo que Deus revelou na Sagrada Escritura, projetos que não comprometam esse conteúdo, poderão ter uma mudança de forma, desde que observado isso que eu alertei. E não podemos nos colocar num boicote, não nos envolvendo emocionalmente com novos projetos que são apresentados muitas vezes na. Um quarto elemento de resistência negativa é a dificuldade em dialogar. A pessoa resiste emocionalmente e não dialoga. Ela se fecha em si mesma, não participa dos novos projetos, não dialoga e não está aberta a dialogar. Pelo contrário, vai procurar fazer de tudo para boicotar esse novo projeto. E um quinto e último elemento é o sentimento de ofensa. A pessoa está tão apegada àquela forma que ela gosta, que ela se acostumou a vivenciar na vida da igreja, que ela se sente até ofendida se lhe é apresentada uma nova formatação para, por exemplo, apresentar o Evangelho às pessoas. Antigamente, todos nós cantávamos com o inário nas mãos, seja o inário cristão, seja o inário evangélico, seja a harpa cristã, seja o inário que a sua igreja utiliza. Hoje em dia é muito comum que as pessoas utilizem aquela projeção com o data show. Aí a pessoa não gosta daquilo e ela se recusa a colaborar, contribuir até para a igreja adquirir esse aparelho que vai fazer com que as pessoas vejam o cântico projetado ou a leitura bíblica. Hoje fazemos a leitura e os jovens imediatamente procuram no celular o texto e acompanham no celular, porque ele tem ali várias traduções bíblicas e ele pode recorrer a elas. Muitas pessoas não gostam e acabam chamando a atenção da juventude por causa dessa forma. Então não devemos resistir a essa forma. Não estou dizendo que você precisa abrir mão de levar o seu inário e levar a sua Bíblia. Eu gosto de levar, fui educado assim, eu levo a minha Bíblia. E o inário, mas se o jovem abre o celular ou então é feita uma projeção no data show, meu irmão, minha irmã, isso não compromete de modo algum a proclamação do Evangelho. Um segundo ponto que eu quero destacar, eu destaquei cinco elementos dos aspectos negativos da resistência: demora em implantar mudança, dificuldade em lidar com ideias diferentes, falta de envolvimento emocional com projetos novos, dificuldade em dialogar e sentimento de ofensa por qualquer posição diferente da sua. Um segundo ponto que o autor destaca é a resistência que prolonga ao máximo a implantação de mudanças. Vai na mesma direção. Você pode boicotar de tal maneira um novo projeto que você não participa, não oferta, para aquisição de um determinado aparelho, porque você resiste com a intenção de prolongar ao máximo a implantação dessa mudança. É importante que essa resistência não aconteça. Em terceiro lugar, se isso permanece, se esses aspectos negativos, mais a resistência prolongada permanecem, nós acabamos como igreja nos tornando obsoletos e não conseguimos dialogar com a nova geração. Então, esse é um perigo. Nós precisamos entender os avanços, que são construtivos e que, eu repito, não mexem na estrutura, na essência da nossa fé. Não podemos nos tornar, em terceiro lugar, obsoletos. Por quê? Porque, em quarto lugar, a obsolência está associada diretamente com a demora em implantar mudanças. Aí a igreja demora muito para mudar. E está aí uma dificuldade em lidar com ideias diferentes, como nós mencionamos acima. A obsolência está diretamente associada com a demora em implantar mudanças e está aí a dificuldade em lidar com ideias diferentes. Segundo o autor Andy Hines, em 2007, o texto dele escrito, ele argumenta que o medo de algo diferente é capaz de tornar qualquer ideia agressiva ou perigosa para a pessoa que tem medo do novo. Ela considera isso um perigo, ela considera isso uma agressão, quando na verdade não é. Há por parte da pessoa resistente uma repulsa ou uma rejeição imediata de qualquer ideia diferente, e alguns chegam ao cúmulo de imaginar que não existe mais nenhuma ideia melhor do que a deles. E aí se tornam os mandatários da igreja, se tornam pessoas que mandam e não permitem que ninguém mais contribua com novas ideias, com novas formas, com novas fórmulas, para que nós possamos vivenciar o Evangelho de modo pleno. Em quinto lugar, pessoas resistentes não se envolvem, como eu disse lá atrás, emocionalmente. E não há envolvimento de modo algum, nem cognitivo nem emocional. Logo, não há conversa, não há diálogo, não há troca de impressões, não há o chamado feedback, o retorno, o bate-papo para verificar se as mudanças estão dando certo, se foi bom, se não foi bom. Simplesmente o diálogo é interrompido. E você, como líder, você, como obreiro, você, como um pastor, precisa estar aberto a esse bate-papo, a esse feedback, a esse retorno das pessoas para perceber se as nossas formas estão adequadas para o momento em que estamos vivendo. Se isso não acontece, nós acabamos desembocando em um processo onde a pessoa sente-se ofendida, como foi mencionado, com a nova ideia ou o um novo projeto e se torna uma barreira ao novo, uma barreira, um prejuízo ao novo. Um prejuízo, sem dúvida também, para os relacionamentos. Porque imagine, um jovem traz uma ideia de um projeto a ser desenvolvido, essa ideia é boa, não compromete em nada a fidelidade da igreja ao evangelho. E na medida que nós vetamos sem diálogo, isso acaba comprometendo o relacionamento. Pessoa pode até desistir de caminhar junto conosco na igreja. Se for mais jovem, isso pode acontecer mais facilmente, porque o jovem é muito suscetível do ponto de vista emocional a oscilações. Ele está muito animado com uma nova ideia. Na medida que nós vetamos essa nova ideia de modo abrupto, de modo não dialógico, de modo ditatorial até, o jovem pode se considerar marginalizado e se afasta da presença da igreja, e com isso pode afastar-se até da presença do Senhor, porque nem sempre se afasta da igreja e retorna ou vai para outra. Não, acaba rechaçando tudo por causa dessa característica da sua faixa etária. Em sexto lugar, eu vou falar agora sobre alguns aspectos positivos da resistência. A resistência tem coisas absolutamente positivas, como falamos no primeiro encontro. Nós temos que resistir ao diabo. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ver cinco itens. Aspectos positivos da resistência. O principal aspecto positivo da resistência está relacionado à preservação dos valores cristãos, à defesa da fé diante de abusos contra a reta doutrina de Deus. Então, esse é um aspecto positivo. Nós temos que resistir para que os valores da sociedade que se contrapõem aos valores do reino de Deus entrem na igreja. Um outro ponto, um segundo ponto de resistência positiva é aquela que analisa com profundidade os processos de mudança, analisa com racionalidade, analisa os perigos dessa mudança, analisa as oportunidades dessa mudança, e isso ajuda a preservar os valores essenciais da fé. E valoriza a pessoa que está trazendo essa ideia. E a organização fica mais fortalecida em sua unidade. Há valores que são, como disse, inegociáveis. E a resistência positiva é aquela que tem uma análise racional da realidade. Ou seja, quem somos de fato? Essa mudança vai mexer nisso, em quem somos? Se for mexer, temos que resistir. Para onde vamos? Se for mexer, temos que resistir. Quando vamos? Como vamos? Para que vamos? Quanto custa irmos? Falando agora de obra missionária, se nós pensamos numa nova estratégia missionária, é preciso avaliar isso para o cumprimento da grande comissão. Quem nós somos? Somos seguidores de Jesus. Para onde vamos? Estamos indo realizar a vontade de Deus e um dia vamos morar com Ele no novo céu e na nova terra. Quando vamos? Agora vamos realizar a obra missionária. E quando Ele voltar, viveremos com Ele eternamente. Ou quando nós partirmos, nós vamos aguardar então o dia da ressurreição, onde viveremos com Ele eternamente. Como vamos? Agora nós vamos traçar uma estratégia para pregar o Evangelho próximo de nós, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Para quem ainda não está acostumado, está nos ouvindo há pouco tempo, como que nós vamos fazer? Começando bem próximo de onde nós estamos, indo depois um pouco mais distantes, depois mais distantes e depois mais distantes. É o como nós vamos. Para que vamos? Nós vamos realizar a vontade do Pai, a ordem expressa do Pai. O que isso significa em termos de custeio, e eu não estou falando só economicamente, também economicamente, mas quanto custa em termos de preço espiritual, emocional, físico, assumir um projeto missionário? Quais são as consequências em termos de batalha espiritual? Tudo isso precisa ser avaliado. Essa é uma resistência positiva, porque se nós avaliamos tudo isso com a devida profundidade, com a devida racionalidade, averiguando quais são as mudanças necessárias para que nós possamos cumprir o projeto que Deus estabeleceu para nós, então iremos preparados realizar a missão que Deus nos designou. Um terceiro ponto de resistência positiva, segundo o autor MacMahon, há quatro tipos de resistência. Há uma resistência que é de caráter emocional. Isso diz respeito a uma espécie de saudade, uma nostalgia. uma luta contra o novo. Quando ela pode ser positiva? Quando você traz à lembrança e à memória coisas boas do passado, mas você não fica preso, aprisionado, encarcerado no passado. Quando você pega essa nostalgia, pega essa lembrança, pega essa saudade do momento positivo e aplica agora dentro de uma nova realidade. O autor fala de uma resistência cultural, antropológico-cultural, que é um meio de sobreviver unidos. A antropologia cultural vai trabalhar muito isso. Como que um agrupamento humano se organiza para sobreviver unido contra os perigos iminentes, os perigos que estão ao seu redor. Como que isso pode ser positivo? Se nós analisarmos racionalmente, como grupo de fé, como grupo cristão, nós analisamos então como nós podemos permanecer unidos como igreja, atentos a tudo aquilo que pode ser um empecilho para o avanço da obra, e unidos e atentos às possibilidades de adversidade, de luta, de batalha, nós nos preparamos para estarmos inseridos na nossa cultura, na cultura da cidade, na cultura do bairro, da cidade, do estado, do país que você vai trabalhar. Há um tipo de resistência que é de caráter estrutural. É a valorização da estrutura. A estrutura que foi muito boa, que deu certo no passado, ela é negativa quando você acha que você ainda está em 1500. Aí, você rejeita o novo, mas isso nós já falamos. Agora, quando que ela pode ser positiva? Quando você aprende com as lições estruturantes que foram utilizadas no passado pela sua vida, pela família, pela igreja. Você aprende lições, aprende conteúdos que estão na Bíblia e aplica para o erguimento de uma nova estrutura, sem comprometimento da essência da fé, onde você valoriza uma mudança necessária, estrutural, organizacional, e não fica preso só o que deu certo no passado, se levantando contra o novo. Porque se você se levanta contra o novo, você vai tornar a sua vida, família e ministério em coisas obsoletas. Mas se você valoriza a estrutura, valoriza a história do passado, né? Perdão pela redundância. Então, se você valoriza a história e aprende com o passado, coisas que foram boas no passado, naquele momento, e que você avalia que estruturalmente, naquele contexto histórico, foram extremamente úteis para desenvolver a prática do evangelho, aprende os conteúdos e aplica na nova composição estrutural, na nova forma de organização dentro de um novo contexto. Há um tipo de resistência, essa é mais difícil, é a resistência religiosa. Por quê? Porque a tendência das pessoas, essa é a área mais difícil, é fazer uma espécie de culto. Não culto ao Senhor, culto ao modo de ser religioso como eu sempre fui, como eu aprendi a ser. E acaba combatendo o novo. Quando que isso, e isso é negativo, quando que isso pode ser positivo? Quando você pega toda a sua experiência religiosa, desde o dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e não cultua a sua religiosidade de modo algum, mas cultua o seu Deus, e aprende que a própria religiosidade ganha outros contornos na medida que algumas coisas da nossa vida biológica mudam. Na sua meninice era de uma forma, na idade adulta é de outra forma. Há anos atrás eu não poderia falar pelo instrumento que eu estou falando com vocês. Hoje eu posso falar. Então, desde que nós não mexamos, desde que você não permita, desde que você se levante profeticamente e denuncie qualquer voz diabólica que sai até dos púlpitos, mexendo na palavra do Senhor, dizendo: ah, a sociedade mudou, agora, como a sociedade mudou, nós temos que mudar os nossos valores. E daqui a pouco a igreja virou uma igreja mundana, não é mais igreja de Jesus Cristo. Se você tomar cuidado com isso, para que a igreja não fique mundana, para que a igreja não tome a forma desse mundo tenebroso, como diz Efésios, você pode transformar a sua experiência religiosa numa coisa muito positiva. Tudo que você aprendeu até aqui, para muitos isso já tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, para mim já são 35 anos, fora a escola dominical, na infância, mas eu não conto, eu estou contando a partir da conversão, mas também na escola dominical, na infância, foi importante. Então, tudo que foi importante na sua experiência religiosa, você aprende com essa experiência, cultua ao Senhor e pega o conteúdo da sua experiência religiosa e adapta à nova linguagem que o jovem de hoje vai ter, a estrutura tecnológica que hoje você dispõe. Então, desde que você mantenha, eu vou repetir umas 20 vezes hoje, nós temos que manter a essência da fé revelada na Sagrada Escritura e não mexer em uma vírgula. Qualquer voz que se levante para mexer em uma vírgula é anátema. E se falar que não vale mais, então é anátema mesmo. É maligno mesmo. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Pastor, mas os contextos, desde lá do Antigo Testamento até o Novo, são bem diferentes. É um ótimo exemplo o que você me pergunta, porque você avalia o conteúdo, eu tenho falado muito isso em Levítico, você avalia o conteúdo da lei cerimonial, que basicamente chamava a santidade dos sacerdotes e do povo de Israel. E agora você adota isso como um modelo, um objetivo a ser seguido. Eu sou sacerdote a partir de Cristo Jesus e quero viver em santidade. O que você não vai fazer é usar a roupa que se usava naquele período, você não vai fazer alguns rituais que eles faziam naquele período. Então, as formas periféricas que não mexem na essência, no conteúdo da fé, podem e devem ser mudadas para que nós possamos caminhar em direção ao novo céu e à nova terra. Mas é importante que você então esteja fazendo, como diz esse autor, se preparando para o novo do ponto de vista emocional, cultural, estrutural e religioso, guardando sempre a fé e resistindo aos dardos inflamados do maligno e resistindo aos valores mundanos que tentam entrar na igreja e agora estão entrando até pelo púlpito. Em penúltimo lugar hoje, irmãos, lembre, mudanças são como escaladas nas montanhas. A rapidez numa escalada não é o elemento mais importante, mas sim a persistência. A persistência é o elemento mais importante e o preparo é também o segundo elemento de maior importância, e as noções do perigo na escalada da montanha também é o terceiro elemento de maior importância. Então, persistência, preparo e noção do perigo. Essa frase é literal do professor e pastor Guilherme Gimenez. Persistência, preparo e noção de perigo. Isso é fundamental. A rapidez não é o elemento mais importante na escalada da nossa vida cristã. Jesus valorizou, aqui digo eu, repetindo a ideia do professor e pastor. Jesus valorizou a persistência, valorizou o preparo e valorizou a noção do perigo, capacitando o grupo, treinando o grupo de discípulos que depois os 12 mais próximos passaram a ser chamados de apóstolos, menos Judas, que o traiu e se matou, mas eles colocaram Matias no lugar, que era um dos 70 que estavam próximos, e também chegou o apóstolo Paulo. A persistência, minha palavra final hoje, a persistência, nós precisamos persistir, nos preparar e ter a noção exata do perigo na escalada da nossa vida cristã para que mantenhamos a santidade e a fidelidade à vontade de Deus. O que ele alcançou com a persistência, o preparo, a noção do perigo através do discipulado? Sabe o que foi? O que ele alcançou? A mudança da história em antes dele e depois dele. Eu falo isso no aspecto da sua liderança, sem falar de outros elementos. Estamos falando do treinamento de liderança. Ele mudou a história em antes dele e depois dele, como filho de Deus que se fez o filho do homem. Que Deus nos abençoe. Que Deus gere em você uma resistência ao maligno. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E que ele gere em você uma capacidade de adaptação a mudanças que são importantes em elementos periféricos e que não comprometam a fé cristã de modo algum revelada na Escritura, e que você ganhe essas três características: a persistência, o preparo e a noção do perigo como discípulo do Senhor Jesus, e certamente nem a sua vida, nem a família, nem a igreja onde você congrega jamais será a mesma. Deus há de levantar nessa última hora uma nova geração de moços e moças, homens e mulheres que andam segundo a vontade de Deus e se preparam para habitar o novo céu e a nova terra. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu peço perdão pela voz, mas a gripe forte aqui atrapalhou um pouquinho, mas eu tenho certeza que Deus fará você compreender. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação e a inspiração do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Só mais uma vez eu repito o convite. Se você perdeu desde abril lições sobre técnica de liderança, caráter de líder, você pode acessar o nosso blog, é blog logos 7, só põe um número 7, ponto blogspot.com, e você vai encontrar lá muitas ministrações, como também de vários outros livros da Bíblia. Que Deus te abençoe no culto da sua igreja hoje e que você mastigue essa palavra até o fim da tarde de amanhã, onde nós retomaremos o livro de Levítico. Deus o abençoe, fique na paz do Senhor.